de Deus mais provável, apenas mais desejável. Muita gente não consegue enxergar a diferença. Mas não é disso que se trata aqui. Meu apologista imaginário da religião não precisa admitir que puxar o saco de Deus é a motivação religiosa para fazer o bem. A alegação dele é que, venha de onde vier a motivação para fazer o bem, sem Deus não haveria padrão para decidir o que é o bem. Cada um de nós criaria nossa própria definição de bem e agiria de acordo com ela. Princípios morais que se baseiam somente na religião em oposição, por exemplo, a regra de ouro, que normalmente é associada à religião mas que pode ter outra origem, podem ser chamados de absolutistas. Bem é bem e mal é mal, e não vamos ficar decidindo casos isolados, por exemplo, pelo fato de alguém sofrer ou não. Meu apologista H.L. Mencken, de novo com seu sarcasmo característico, definiu a consciência como a voz interior que nos adverte de que alguém pode estar olhando. Da religião defenderia que só a religião pode fornecer a base para que se decida o que é o bem. Alguns filósofos, notadamente Kant, tentaram tirar morais absolutas de fontes não religiosas. Embora fosse religioso, como era quase inevitável naquela época, Kant tentou basear a moralidade no dever pelo dever, e não em nome de Deus. Seu famoso imperativo categórico convoca-nos a agir somente segundo a máxima tal que possamos ao mesmo tempo querer que se torne lei universal. Isso funciona direitinho para exemplo de mentir. Imagine um mundo em que as pessoas mintam por princípio, onde a mentira seja considerada uma coisa boa e moral. Num mundo assim, mentir deixaria de fazer sentido. Mentir precisa, por definição, da pressuposição da verdade. Se um princípio moral é algo que devemos desejar que todos sigam, mentir não pode ser um princípio moral, porque o próprio princípio desmoronaria, sem sentido. Mentir, como norma de vida, é inerentemente instável. Em termos mais gerais, o egoísmo, ou o parasitismo explorador da boa vontade dos outros, pode funcionar para mim, um indivíduo egoísta isolado, e me dar satisfação pessoal. Mas não posso desejar que todo mundo adote o parasitismo egoísta como princípio moral, no mínimo porque senão eu não teria ninguém para explorar. O imperativo kantiano parece funcionar para o dizer a verdade e para alguns outros casos. Não é tão fácil assim ampliá-lo para a moralidade em geral. Apesar de Kant, é tentador concordar com meu apologista hipotético que morais absolutistas costumam ser motivadas pela religião. É sempre errado tirar uma paciente terminal de seu sofrimento a pedido dela própria. É sempre errado fazer amor com um integrante de seu próprio sexo. É sempre errado matar um embrião. Há quem ache que sim, e suas bases são absolutas. Eles não toleram argumentação nem debate. Qualquer um que discorde merece ser morto, metaforicamente, é claro, não literalmente, exceto no caso de alguns médicos de clínicas de aborto americanas. Veja o próximo capítulo. Felizmente, no entanto, as morais não têm de ser absolutas. Essa é a interpretação padrão das ideias de Kant. O destacado filósofo A.C. Grayling, porém, argumentou plausivelmente no Humanist, julho-agosto de 2006, que, embora Kant seguisse publicamente as convenções religiosas de seu tempo, na verdade ele era ateu. Os filósofos morais são os profissionais em se tratando de pensar sobre o certo e o errado. Como disse sucintamente Robert End, eles concordam que os preceitos morais, embora não necessariamente construídos pela razão, devem ser defensáveis pela razão. 89 E eles se classificam de muitas maneiras, mas na terminologia moderna a principal divisão é entre deontologistas como Kant e consequencialistas, incluindo utilitaristas como Jeremy Bentham, 1748-1832. Ponto. Deontologia é um nome bonito para a crença de que a moralidade consiste em obedecer a regras. É literalmente a ciência do dever, do grego para aquilo que é obrigatório. A deontologia não é bem a mesma coisa que absolutismo moral, mas para a maioria dos propósitos de um livro sobre religião não há necessidade de enfatizar a distinção. Os absolutistas acreditam que existem absolutos do certo e do errado, imperativos cuja correção não faz referência às suas consequências. Os consequencialistas acham, mais pragmaticamente, que a moralidade de uma ação deve ser julgada por suas consequências. Uma versão do consequencialismo é o utilitarismo, a filosofia associada a Bentham, a seu amigo James Mill 1773-1836 e ao filho dele, John Stuart Mill 1806-73. Utilitarismo é frequentemente resumido na máxima de Bentham, que é de uma imprecisão infeliz: a maior felicidade para o maior número de pessoas é a fundação das morais e da legislação. Nem todo o absolutismo deriva da religião. De qualquer maneira, é muito difícil defender morais absolutistas em outras bases que não as religiosas. O único concorrente em que consigo pensar é o patriotismo, especialmente em tempos de guerra. Como disse o destacado cineasta espanhol Luis Buñuel, Deus e a pátria são um time imbatível, eles quebram todos os recordes de opressão e derramamento de sangue. Os oficiais que trabalham no recrutamento apelam fortemente ao senso de dever patriótico de suas vítimas. Na Primeira Guerra Mundial, as mulheres entregavam plumas brancas para jovens que não estivessem fardados. Oh, não queremos perdê-lo, mas achamos que você deve ir, pois seu rei e seu país precisam que você vá. Oh, we don't want to lose you, but we think you ought to go, for your king and your country but need you so. Trecho de uma música usada pela Inglaterra durante a Primeira Guerra para incentivar o alistamento. N.T. As pessoas ignoravam as objeções conscienciosas, mesmo as do país inimigo, porque o patriotismo era tido como uma virtude absoluta. É difícil ser mais absoluto que o meu país, certo ou errado do soldado profissional, pois o slogan faz com que você se comprometa a matar quem quer que os políticos de algum tempo futuro resolvam chamar de inimigos. O raciocínio consequencialista pode influenciar a decisão política de ir à guerra, mas, uma vez declarada a guerra, o patriotismo absoluto toma conta com uma força que não se vê fora da religião. Um soldado que permitir que suas ideias de moralidade consequencialista o convençam a não partir para o ataque tem grande probabilidade de enfrentar a corte marcial ou até de ser executado. O ponto de partida para esta discussão sobre filosofia moral foi uma afirmação religiosa hipotética de que, sem um Deus, as morais são relativas e arbitrárias. Deixando de lado Kant e outros filósofos morais sofisticados, e dando devido reconhecimento ao fervor patriótico, a fonte preferida da moralidade absoluta é normalmente algum tipo de livro sagrado, interpretado como detentor de uma autoridade que supera em muito sua capacidade histórica de justificá-la. Na realidade, os adeptos da autoridade das escrituras demonstram uma curiosidade perturbadoramente pequena sobre as origens históricas comumente duvidosas de seus livros sagrados. O próximo capítulo vai demonstrar que, De qualquer jeito, as pessoas que afirmam retirar sua moral das escrituras na prática não fazem isso de verdade. O que é muito bom, como concordarão elas se pensarem bem. 7. O livro do bem e o zeitgeist moral mutante. A política já matou uns bons milhares, mas a religião já matou umas boas dezenas de milhares. Sean Casey. Existem duas maneiras pelas quais as escrituras podem servir de fonte para os princípios morais ou normas para a vida. Uma é por instrução direta, como por exemplo com os 10 mandamentos, que são objeto de tanta briga nas guerras culturais do interiorão americano. A outra é pelo exemplo, Deus, ou algum outro personagem bíblico, pode servir como alguém em quem se espelhar. Os dois caminhos escriturais, se seguidos religiosamente, o advérbio está sendo usado em seu sentido metafórico, mas lembrando sua origem, incentivam um sistema de princípios morais que qualquer pessoa moderna e civilizada, seja ela religiosa ou não, acharia, não tem como dizer de modo mais delicado, repulsivo. É preciso dizer, para ser justo, que grande parte da Bíblia não é sistematicamente cruel, mas simplesmente estranha, como seria de esperar de uma antologia caótica de documentos desconjuntados, escrita, revisada, traduzida, distorcida e melhorada por centenas de autores anônimos, editores e copiadores, que desconhecemos e que não se conheciam entre si, ao longo de 9 séculos, 90. Isso pode explicar uma parte das esquisitices da Bíblia. Mas infelizmente é esse mesmo volume estranho que fanáticos religiosos consideram a fonte infalível de nossos princípios morais e nossas normas para viver. Quem pretende basear sua moralidade literalmente na Bíblia ou nunca a leu ou não a entendeu, como observou bem o bispo Donisel Bispong, em Tessins of Scripture e os pecados das escrituras. O bispo Spong, aliás, é um bom exemplo de um bispo liberal cujas crenças são tão avançadas que chegam a ser quase reconhecíveis para a maioria dos que se autodenominam cristãos. Um equivalente britânico é Richard Loy, que se aposentou recentemente como bispo de Edimburgo. O bispo Loy chega a se descrever como um cristão em recuperação. Mantive uma discussão pública com ele em Edimburgo, que foi um dos encontros mais estimulantes e interessantes que já tive. 91. Antigo Testamento começa no Gênesis com a adorada história de Noé, derivada do mito babilônico de Utnapishtim e conhecida em mitologias mais antigas de várias culturas. A lenda dos animais entrando na arca aos pares é linda, mas a moral da história de Noé é assustadora. Deus condenou os seres humanos e resolveu, com a exceção de uma família, afogar todos eles, incluindo as crianças, e também, por via das dúvidas, o resto dos animais presumivelmente inocentes. É claro que os teólogos, irritados, protestarão dizendo que não se interpreta mais o livro do Gênesis em termos literais. Mas é exatamente isso que estou dizendo: escolhemos em que pedacinhos das escrituras devemos acreditar, e quais pedacinhos descartar, por símbolos ou alegorias. Essa escolha é uma decisão pessoal, tanto quanto a decisão do ateu de seguir este ou aquele preceito moral foi uma decisão pessoal, sem nenhum fundamento absoluto. Se uma coisa é moralidade a olho, a outra também é. De qualquer maneira, apesar das boas intenções do teólogo sofisticado, um número assustadoramente grande de pessoas ainda interpreta as escrituras, incluindo a história de Noé, de forma literal. De acordo com o Gallup, entre elas estão aproximadamente 50% do eleitorado dos Estados Unidos. Também estão, sem dúvida, muitos dos religiosos asiáticos que atribuíram o tsunami de 2004 não a um movimento tectônico, mas aos pecados humanos, 92 desde a bebida e a dança nos bares até a violação de alguma regra estúpida do sabbat. Afundados na história de Noé, ignorantes de tudo o que não seja o aprendizado bíblico, como podemos condená-los? Toda a educação deles levou-os a encarar os desastres naturais como coisas ligadas aos problemas humanos, castigos pelas infrações humanas, e não algo tão impessoal como as placas tectônicas. Aliás, que egocentrismo presunçoso é acreditar que eventos sismológicos, da escala em que um deus ou uma placa tectônica tem de atuar, sempre têm de estar conectados aos seres humanos. Porque um ser divino, preocupado com a criação e a eternidade, iria se incomodar com as transgressões dos homens? Nós, seres humanos, damos-nos tanta importância que até elevamos nossos minúsculos pecadilhos ao nível de relevância cósmica. Quando entrevistei, para a televisão, o reverendo Michael Bray, um proeminente ativista americano anti-aborto, perguntei a ele por que os cristãos evangélicos são tão obcecados pelas inclinações sexuais pessoais como a homossexualidade, que não interferem na vida de mais ninguém. A resposta dele invocava certa autodefesa. Cidadãos inocentes correm o risco de se transformar em danos colaterais quando Deus resolver fazer um desastre natural atingir uma cidade porque ela abriga pecadores. Em 2005, a bela cidade de Nova Orleans foi catastroficamente inundada depois da passagem de um furacão, o Katrina. Houve registros de que o reverendo Pat Robertson, um dos televangelistas mais conhecidos dos Estados Unidos, que já foi candidato a presidente, responsabilizou uma comediante lésbica que por acaso morava em Nova Orleans pelo furacão. Era de esperar que um Deus onipotente adotasse uma abordagem um pouco mais precisa para destruir pecadores, um infarto discreto, talvez, em vez da destruição a granel de uma cidade inteira só porque calhou de ela ser o domicílio de uma comediante lésbica. Em novembro de 2005, os cidadãos de Dover, na Pensilvânia, derrubaram pelo voto, da diretoria da escola local, a lista inteira de fundamentalistas que havia dado notoriedade à cidade, para não dizer ridicularizado-a, ao tentar tornar obrigatório o ensino do design inteligente. Quando Pat Robertson soube que os fundamentalistas tinham sido democraticamente derrotados nas urnas, fez uma séria advertência a Dover, não está claro se a história, que teve origem em Dateline Hollywood com arquivos 2005-0905 Robertson Blames Hurricane on Choice of Ellen Deneres to Host James. É verdadeira. Verdadeira ou não, muita gente acredita nela, sem dúvida porque é bem típica das afirmações do clero evangélico, incluindo Robertson, sobre desastres como Katrina. Veja, por exemplo, www.mediaire com releases 2005-981-940.htm. O site que diz que a história sobre o Katrina é falsa, www.snopes com Katrina Satire Robertson Asp, também cita uma declaração anterior de Robertson, sobre uma parada do orgulho gay em Orlando, na Flórida, alerta o Orlando de que vocês estão bem no caminho de belos furacões, e eu não agitaria essas bandeiras no nariz de Deus se fosse vocês. Gostaria de dizer aos bons cidadãos de Dover que, se houver um desastre em sua região, não apelem a Deus. Vocês acabaram de rejeitá-lo de sua cidade, e não questionem porque ele não os ajudou quando os problemas começarem, se eles começarem, e não estou dizendo que vão começar. Mas, se começarem, lembrem-se de que vocês acabaram de votar para que Deus deixasse sua cidade. E, se isso acontecer, não peçam ajuda dele, porque ele pode não estar lá. 93. parte Robertson seria só uma piada inofensiva se fosse menos representativo daqueles que hoje são os detentores do poder e da influência nos Estados Unidos. Na destruição de Sodoma e Gomorra, o equivalente a Noé, escolhido para ser poupado junto com sua família por ser especialmente correto, foi Ló, sobrinho de Abraão. Dois anjos foram enviados a Sodoma para avisar Ló e dizer que ele saísse da cidade antes da chegada do enxofre. Ló recebeu os anjos com hospitalidade, e então todos os homens de Sodoma reuniram-se em torno da casa dele e exigiram que Ló entregasse os anjos para que eles pudessem o que mais? Sodomizá-los. Onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Gênesis 19, 5. A bravura de Ló ao recusar-se a ceder à exigência sugere que Deus deve até ter tido razão ao considerá-lo o único homem de bem de Sodoma. Mas a auréola de Ló fica manchada com os termos de sua recusa: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho duas filhas, virgens, e vo-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Gênesis 19, 7, 8. Por mais estranha que a história possa parecer, ela certamente nos indica alguma coisa sobre o respeito reservado às mulheres nessa cultura intensamente religiosa. No final, a oferta que Ló fez da virgindade de suas filhas mostrou-se desnecessária, pois os anjos conseguiram afastar os agressores cegando-os por milagre. Eles então advertiram Ló para que partisse imediatamente com sua família e seus animais, porque a cidade estava prestes a ser destruída. A família inteira escapou, com exceção da pobre mulher de Ló, que o Senhor transformou num pilar de sal por ter cometido a ofensa relativamente leve, seria de imaginar de olhar para trás para ver os fogos de artifício. As duas filhas de Ló fazem uma breve reaparição na história. Depois de a mãe delas ter sido transformada num pilar de sal, elas moram com o pai numa caverna, no alto de uma montanha. Carentes de companhia masculina, elas decidem embebedar o pai e copular com ele. Ló não percebeu quando sua filha mais velha chegou à sua cama ou quando saiu dela, mas não estava bêbado demais para engravidá-la. Na noite seguinte, as duas filhas combinaram que era vez da mais nova. Novamente Ló estava bêbado demais para perceber, e a engravidou também. Gênesis 19, 31, 36. Se essa família tão perturbada era o melhor que Sodoma tinha a oferecer em termos de princípios morais, dá até para começar a sentir certa solidariedade para com Deus e seu enxofre punitivo. A história de Ló e os sodomitas ressoa de forma assustadora no capítulo 19 do livro dos Juízes, quando um levita padre não identificado viajava com sua concubina em Jebus. Eles passaram a noite na casa de um velho hospitaleiro. Enquanto jantavam, os homens da cidade chegaram e bateram à porta, exigindo que o velho entregasse seu convidado para que dele abusemos. Praticamente com as mesmas palavras de Ló, o velho disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Juízes 19, 23, 24. Aparece novamente o etos misógino, firme e forte. Acho o termo humilhai-as especialmente aterrador. Divirtam-se humilhando e estuprando minha filha e a concubina desse padre, mas mostrem o devido respeito por meu convidado, que, afinal de contas, é homem. Apesar da semelhança entre as duas histórias, o denoemente foi menos feliz para a concubina do levita que para as filhas de Ló. O levita entrega a multidão, que a estupra coletivamente a noite inteira, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e, subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Juízes 19, 25, 26. De manhã, o levita encontra a concubina prostrada na porta e diz, com o que hoje consideraríamos de uma aspereza insensível, levanta-te, e vamos. Mas ela não se moveu. Estava morta. Então ele tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e as enviou por todos os limites de Israel. Sim, você leu certo. Pode olhar em Juízes 19, 29. Caridosamente, atribuamos de novo tudo isso à esquisitice onipresente da Bíblia. De fato, a história não é tão completamente maluca quanto parece. Havia um motivo para provocar vingança e deu resultado, pois o incidente causou uma guerra de desforra contra a tribo de Benjamim, na qual, como o capítulo 20 de Juízes externamente registra, mais de 60 mil homens foram mortos. Essa história é tão parecida com a de Ló que não dá para não especular se algum fragmento do manuscrito sem querer não se misturou em algum escritório esquecido de um monastério, uma ilustração da proveniência errática dos textos sagrados. O tio de Ló, Abraão, foi o pai fundador de todas as três grandes religiões monoteístas. Seu status patriarcal faz com que ele possa ser considerado um exemplo a ser tomado, quase como Deus. Mas que moralista moderno ia querer seguir seu exemplo? Relativamente cedo em sua vida longa, Abraão foi para o Egito para fugir da fome, com sua mulher, Sara. Ele percebeu que uma mulher tão bonita seria cobiçada pelos egípcios e que portanto sua própria vida, como marido dela, poderia ficar em perigo. Então decidiu fazê-la passar por sua irmã. Como tal, ela foi levada para o harém do faraó, e Abraão, em consequência, enriqueceu com o favorecimento do faraó. Deus desaprovou o pequeno arranjo, e enviou praga sobre o faraó e sua casa porque não sobre Abraão. O faraó, compreensivelmente nervoso, exigiu saber por que Abraão não lhe contara que Sara era sua mulher. Ele então a devolveu. Abraão expulsou os dois do Egito. Gênesis 12, 18, 19. O estranho é que aparentemente o casal tentou usar o mesmo golpe de novo, dessa vez com Abimeleque, rei de Gerar. Também ele foi induzido por Abraão a casar-se com Sara, novamente tendo sido levado a crer que ela era irmã de Abraão, não mulher dele. Gênesis 20, 2, 5. Também ele manifestou sua indignação, em termos quase idênticos aos do faraó, e é difícil não se solidarizar com os dois. Seria semelhança a uma outra indicação da falta de confiabilidade do texto? Esses episódios desagradáveis da história de Abraão não passam de pecadilhos se comparados à infame lenda do sacrifício de seu filho Isaque. As escrituras muçulmanas contam a mesma história sobre o outro filho de Abraão, Ismael. Deus determinou que Abraão transformasse seu filho querido numa oferenda em forma de fogo. Abraão construiu um altar, colocou lenha sobre ele e amarrou Isaque sobre a lenha. A faca assassina já estava em sua mão quando um anjo interveio dramaticamente, com a notícia de uma mudança de planos de última hora. Deus estava apenas brincando, no fim das contas, tentando Abraão e testando sua fé. Um moralista moderno não poderia deixar de imaginar como uma criança conseguiria se recuperar de tamanho trauma psicológico. Pelos padrões da moralidade moderna, essa história vergonhosa é ao mesmo tempo um exemplo de abuso infantil, intimidação em dois relacionamentos assimétricos de poder e o primeiro uso registrado da defesa de Nuremberg: eu só estava seguindo ordens. Mesmo assim, a lenda é um dos grandes mitos fundadores das três religiões monoteístas. Mais uma vez, os teólogos modernos protestarão dizendo que a história do sacrifício de Isaac por Abraão não deve ser encarada como um fato literal. E, mais uma vez, a resposta adequada tem dois lados. Em primeiro lugar, muitíssima gente, até hoje, encara, sim, as escrituras como fatos literais, e elas têm bastante poder político sobre o resto de nós, especialmente nos Estados Unidos e no mundo islâmico.